Tower de Alpha. Ponto de espera, torre 686, ajuste no 015. Ok, vai seguir o Airbus de Alpha. Ponto de espera, 186, voo 940. Gol 567, chame Recife em 12 60. Alterna. Alterna 1288. 282, obrigado. Indy Alpha 18 menos ponto de espera com a torre, eu ajusto no 015, voo. Indy Alpha, espera aqui, obrigado. Clear down 3000 feet, 18015, my arrival 35218. 3000 feet. Boa noite, eu estou na 3197, pode esperar dar 1-0, pronto. 397, boa noite, linda cola, pistão no 0, vento 1-60 graus, 100 reais. Até cola 3197. Via Piso 44, decorador 17, curva direita. Perfil da Dael, Leida, pós-Leida, voa Eux. 5511, transponder, controle opere 199, small. Dael, curva direita no 7 na Dael, após voa Eude, Leda, pois não, Dael, Leda, após Leda, voa Eude. Cinco acionou quando o plano parou o acionamento. Alô Salvador, uma boa noite, TAM 3603. TAM 3603, prossiga. 40 minutos do nosso caso fora, a gente tem informação aqui no nosso plano de voo pra gente conseguir São Paulo via Upper Zulu 21. O senhor poderia confirmar se é o mesmo que o senhor tem por aí? Yes, number 2 to approach. Follow Boeing 737, Go Company, 8 miles in front of you. Roger, the ascension 2005, scheduled in our 170, number 2, following. Controle, 1776, está precisando de uma pressão. 1776, completa final, turno 186. 186, 1976. SOCHG. Ótimo, está assim, está muito bom. Então toque, a gente chama o forno mais próximo aos 15 minutos para sua autorização. Ok. Muito obrigado. E Salvador, igual 976, uma departamento estabilizado no INS-3. 3197, decola 04, chame 198, por favor. 198, boa noite. 1776, abaixei e travou? Bati, abaixa travado no 776. Autorizado, pista no zero, vento 170 graus, 5 mais. David Boas no zero, o voo no 3031, 9-7 3218, clear ILS 5218, clear 2000, clear ILS 2018, 1-5. Calta warning. Only 10-6, so long. Total, good evening, 6-5-2-1-8. 6-5-2-1-8, good evening, report out the marker. I'll report to you, man. Passarido 2224, chame passando 50 em destino na chegada da mãe, identifique-me. Então, então vai descer o dia, a gente voa a reportar 50 na mãe. Chanel, pronto, vamos voltando. Ah, Tango Juliette Serra, mantém 80, chame Léo 0201. Cono 273, chame Recife, na frequência 1251. Cono 273 ao controle. Cono 251, 1275. Posição 4-0, ali mantém, captura 9-0. Ali mantém, voo 9-4-0. direto, meu Papa Tango. Nível de decolagem, pista no 7, ventou no 70 graus, 49, meu Papa Tango. Nível de decolagem, o 940. O meu Papa Tango tem nível de decolagem. Voo no 940, agora está livre. Ok, mantém, voo 940. Voo no 776, solo 28, chama no 21, na 19. 219, voo, voo 977. Peça de hora, Market 340, hein? Voo no 940, livre de decolagem, ventou no 70 graus, 49. Salvador, eu vou no 776. Retorno. 376, boa noite, bem-vindo. Alfa, Juliette, portão 4. Alfa, Juliette, portão 2-5-5, desse mantenho 050 na chegada a Mari. Não, mantém inicialmente o perfil da chegada. Decolar 08. Controle no 9 decima 8. Boa noite. 940. 940, Fabi, mantém o 360. 360, voo no 940. Controle Salvador, muito boa noite. Papatango, meu Papatango, decolado na pista. Papatango. Visualize a posta no farol da barra. Passeio no meu pé, que foi dar a chá, reporta no farol da barra, com o meu Papatango. Qual a sua intenção sobrevoo em qual localidade, meu Papatango? Vai realizar um sobrevoo em Valença e regressa a Salvador. Sobrevoo em Valença, sim. Autorizado direto Valença. Ok, autorizado por hoje em Valença, com o meu Papatango. Contact 1-8 on the ground at 1-1. Contact 1, 2-1 is 1-9. 1-2-1-9-5-2-1-8. Salvador ground, the beginning is 5-2-1-8, contact 2-8, Alpha. 5-2-1-8, taxi approved, Alpha, Juliet, to remote position. Enable, remote 1-3. Alpha Juliet and stand 1-3, 5-2-1-8. Tá 3-1-7, chamando 2-5-1. Confirme, 3-1-7? Recife, em 1-2-5-1. Decoro, 3-1-7. Parede 2224, vista e mantenha 2 mil pés, acusa o localizador. 2 mil, reportando o localizador, está confirmando o modelo no 50. Vista 2224, vista e mantenha 2 mil pés, reporte o localizador. Para 2000, vai reportar localizador, está confirmando no 095, está ótimo. No 095, confere. Obrigado. É 212, desça e mantenha 3 mil pés medindo. 3197, controle? localizado em RF, com trem baixado e travado. Passou o marcador de Kennedy, distância 224. 224, vento 1170 graus, 4 nós, todo autorizado, pista 9. Se mantenha 2.000 pés, 1.015 ajuste, reporte localizador, tráfego de pequeno porte a 1 no meu pé, posição 11 horas, 4 milhas, deslocamento oeste. Da 6552, desça e mantenha nível de voo 050, 1015 ajuste. Desça e mantenha 50 com 1015 na chegada marinha. Patão, frequência livre. Chanel 6212, torre 1 na noite, 6. Oi, 18-6. Alfa, Juliette, a terra remota, posição remota no 4, pode só. Alfa, Juliette, remota no 4, Juliette. Passa no encerro, está travado, fica na coisa. 2 pista na 0, vento 170 graus, 5 2. Delta 3603. Siga na escuta. Agora sim, tá só quando possível atualização Guarulhos. 360 aprovado Guarulhos, rota Alto Zulu 21, decola no zero com curva pela direita, no perfil da Arbon, Elefa, Elefa Interceptor V, sai com porta voz. 5527 transponder, controle opera em 1.9.8. Tomatio. Foi autorizado, nível 360, Ferzulu 21, São Paulo. Decola no zero, curva direita, perfil da Arbora Elefa. 5527 ao transponder, 198 com o controle. Confere, portão 7, chama o controle para o put. Chama aí, amor. Autorizado 2.000 pés, completa a chegada 1.012, 1.015 é o ajuste. 1.015, completando a chegada do ar. Dois, bem-vindo, prossiga via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5. Salvador, agora no 3, com a Serra. O ano menos 3, atualização Brasília, já aprovado 360. Aceita? Afirmo. 360 Brasília aprovado, rota V para o Zulu 17, decola no zero, curva direita. Subida Arbol, Elefa, Deceptor Via. 5531, transponder, controle da PR1 no 9, 8.